pensar o passado trilhado nesta vida. Na minha mente está guardada a glória de Deus, se liga. É que neste mundo caminhava do lado ruim. Muitos me amavam, queriam o melhor pra mim, é sempre assim. Família pobre, não cresci na classe nobre, no meio do corre-corre, criado na leste. Sem videocassete, muito menos internet. Muitos me aconselhavam, mas não se olhavam no espelho. Ouvi vários conselhos de tios e pais que jogavam por trás das cortinas o jogo de Satanás com bebidas, mentiras, adultério. Cresci dentro disso, mano, um caso sério. Tudo isso me deixava atordoado, com todos os conselhos ficava frustrado, porque não viviam o que estavam me falando. Com isso as esperanças iam se acabando, logo fui me afogando no roubo e na droga. Os manos já conhecem de qual é dessa história. Só derrotas, nada de vitória, só tretas erradas, brigas e mortes de amigos na quebrada. De repente ouço uma voz me falando, o que estava procurando não iria se preencher, assaltando. Contudo percebi que meu tempo estava se acabando, e eu tinha a faca e o queijo na mão, e o livre-arbítrio pra tomar a decisão. Vivemos em um mundo de desigualdade social, mas às vezes não paramos pra pensar o porquê de tantas riquezas ou méritos, mano. Se tudo vai ficar neste mundo tenebroso, tá ligado? Pensamentos vagos. Pare pra pensar por que vivemos ou para que vivemos. E vi neste meio tempo alguns parentes meus sobrevivendo, e eu no sofrimento em uma triste estrada, e eles de boa com Jesus na parada. Alguns não viviam o que falavam, mas o importante é que me queriam bem. E eu nem ligava, iludido em uma vida de tristeza. Em um dia muito louco estava indo pra igreja, sem muita dificuldade, pois pensei, só ia de rolê em um acampamento. Nesta extremidade que nada, conheci uns camaradas de grande pegada e um imenso amor. Me falaram de Jesus, o Senhor que os transformou. No fundo do coração, queria transformação, parar de usar droga, ter uma vida nova, voltar para a escola. Mas algo me atraía, tentava escapar, mas não conseguia. Era tantos amigos e noites nas baladas, aí eu me perdia em altas madrugadas. Amanhecia mais um dia, com ele o tormento. Passava a ressaca e vinha o sofrimento. No decorrer dos dias, outro acampamento. Lá vou eu pra igreja curtir, mas algo diferente acontece ali. Ouvi novos conselhos ali, vi manos espelhos que amavam mais a Deus do que os próprios desejos. Não senti daquela igreja discriminação. Aqueles jovens fizeram de tudo pra me ter como irmão. Naquela ocasião notei, não estava sozinho. Decidi mudar o meu caminho e sair daquela estrada cheia de espinhos. A luta neste mundo é passageira, e ela não é contra carne nem sangue. Pois nas viagens, nas ilusões, passa em nossa mente altas situações, desespero, loucura. Pois nenhum de nós somos capazes de romper a sepultura. É muito louca a incerteza de não saber onde irá parar. Então, pare pra pensar. Agora vem o melhor de todo esse tempo. Agora eu também estou sobrevivendo. Foi com amor e pegada que me libertei. Tenho certeza do que falarei, só a Cristo servirei, louvarei, adorarei, pois Ele é o Senhor. Hoje reconheço todo o Seu amor, valeu toda a família que me abraçou, me mostrou e ensinou o verdadeiro amor. Agora sou mais um guerreiro de Cristo, larguei e abandonei todos aqueles vícios. Vou deixar pra lá antigas trajetórias e sou pronto pra rimar minha nova história. Jesus tá levantando o meu ministério, sem muita demora e nenhum mistério. É pra evangelizar, vida sem cessar, levar a palavra de Deus em todo lugar. Não vou me calar, tenho que pregar em todos os lados, pois Deus escolhe os chamados e capacita os escolhidos. A cada dia sou fortalecido pela graça de Deus e seu incentivo. O meu dia a dia é de testemunho, com atitude e força no punho. Pois sei que não é fácil passar por esta guerra, mas é bom lembrar que a recompensa é a vida eterna. A mensagem tá no ar, agora é você quem escolhe o caminho que vai trilhar. O começo somos nós que escolhemos, O livre-arbítrio está em suas mãos. Pare pra pensar e analisar. Você é quem escolhe o caminho que vai trilhar. Escolha seu caminho, pois o meu já escolhi. Jesus.